Yo, homem atrás, Black Belt Records, poeta louco, passado, presente, futuro, qual você se encaixa? O piano que expressa o sentimento que está guardado. Sou András, tenho certeza de não estar no caminho errado. Aliados estão somando, ajudando o crescimento. Tenho certeza que agora aproveito melhor o tempo. Não sou senhor do mundo, eu sou um mero participante. Só que eu não me entrego e não abaixo o meu semblante. Continuo sendo espectador de tudo isso. Eu vejo seus erros, mas não assumo o compromisso. Sossegado como tem que ser, eu sigo meu caminho. Eu acredito nas palavras do homem da coroa de espinho. Não tô sozinho, pelo menos ainda acho que não. Nadando contra a maré e caminhando pela contramão. Tudo é mais difícil, mas eu confio no meu instinto, que não me deixa vacilar e passar pelo ridículo. Assim sigo, sempre procurando fazer o certo, pra não morrer por nada e apodrecer no necrotério. Se apenas ter a chance de mostrar o que eu penso, pelo menos é que eu tente aproveitar o meu talento da forma certa. Eu sou o András, quem quiser me siga. Continuo por aqui, trilhando a estrada alternativa. Dar poi su a me già è. Somos guerreros en un mundo que se resigna a vivir en tristeza. Nos convertimos en armas letales peligrosas, sin miedo a morir por esas cosas que son valiosas. En este medio somos guerreros, se reflejan los sonidos certeros cuando lo hacemos. Para evitar las copas cuando aparezcan lo rompemos. Queremos un sendero limpio lleno de glorias, alejados de hipocresías. Y si llega la muerte y no hay salida, quedo tranquilo pues he vivido lo que quería. Lo único malo es ver a mi pueblo comer mierda todo el día. Latino guardia, Dios, mi pala de sangre fría. Si van a dispararnos que no fallen, pues a la vuelta no descansaré hasta que los halle. A muchas ratas que se tropezan en el camino de reales. Llegar a la cima es lo primero, y el talento que se porta demostrará al mundo entero. Colombia, Brasil, somos guerreros. András en la ciudad de la samba, sembrando el karma. Dar poison en Colombia, abriendo camino a la gloria con calma. Es mi camino y en el bar el batallazo he perdido. Me levanto tranquilo para completar mi destino. Yo no me estreso, mejor me relajo mientras la ira se los come. Nosotros aquí siempre ganamos, siempre ganamos.